parentes nossos, que desencarnaram muitas vezes de forma violenta, que não passaram por uma enfermidade longa, que promove sim um verdadeiro desprendimento da matéria, nos auxiliando para a passagem para o mundo espiritual. E quantos jovens desencarnando por causa do álcool, da bebida e dirigindo, às vezes até sem carteira de habilitação. Desencarnando de morte violenta, sem nenhum preparo, chegam do outro lado e sequer têm noção de que desencarnaram. Muitos deles, né? Nenhuma desencarnação é igual a outra, nós não podemos generalizar. Então, auxiliar naqueles irmãos, auxiliar os que estão em sofrimento, auxiliar aqueles outros que se suicidaram, que estão com o perispírito lesado, necessitando de socorro, espíritos que estavam na escuridão, nas trevas, sofrendo, se tornam defensores nossos, amigos, porque graças ao trabalho do médium, ao do doutrinador, eles se tornam espíritos felizes, vão sendo conduzidos para regiões mais felizes no mundo espiritual. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante é recebido no mundo maior por irmã Celina. Escuta várias vozes cantando, festejando o seu nome. Vai até a sacada e vê centenas de espíritos que ali estavam para prestar a justa homenagem para aquele que fora não tão somente o médico dos pobres, um político exemplar, mas também esclarecedor, doutrinador na Federação Espírita Brasileira na sua época. Então vejamos que o trabalho mediúnico nos traz muitas bênçãos e muitos de nós temos grandes compromissos do passado. Nazareno, eu tinha depressão, fiz o tratamento espiritual, melhorei, mas tive uma recaída. Eu não estou mais com muita fé no tratamento espiritual, não. Por que isso acontece? Por que que acontece? O que é que vocês acham? Por que que nós podemos ter recaídas? Porque Deus não nos dá fardos que nós não podemos suportar. Então, meus amigos, se viessem todos os inimigos espirituais de uma vez para nos atormentar, a gente não dava conta, não. Então, vem só à medida que a gente tem condição de lidar com eles. Então, quando eu fiz o tratamento espiritual à época, muitos anos atrás, em Fortaleza, depois da primeira reunião mediúnica de desobsessão, eu não precisei mais tomar remédio para dormir, eu só dormia com remédios. Experimentei todos da época. Tinha insônia, tinha pesadelos, sonhos eróticos, que vocês podem ver depois a explicação por que naquela palestra já citada. E vamos ver, portanto, que esse problema, depois que eu fui atendido, dormi como uma criança, até hoje durmo muitíssimo bem. Aqui em Brasília, com esse friozinho, então, não é gostoso, não precisa nem de ar-condicionado. Então, a gente vai melhorar muito, melhorei muitíssimo, ao ponto de minha psiquiatra ter me dado alta, Nazareno, você não precisa mais tomar o remédio. E fiquei vários anos sem tomar o remédio. Então, é importante ter essa consciência. Os espíritos foram atendidos, vários, naquela época, foram 5 reuniões mediúnicas seguidas para me atender, era muito compromisso. E agora, recentemente, reencontrei antigos desafetos e comecei a ter episódios de euforia, da depressão bipolar, né, que tem episódios de mania, de exacerbação da personalidade, muita vontade, muita disposição, muita energia, gastamos demasiadamente, somos irresponsáveis naqueles instantes, falamos tanto que às vezes ficamos rouco. Então, é muito importante compreender. Ou então, agressivos. E eu, que nunca fui agressivo, recentemente tenho percebido uma agressividade incomum, um medo terrível, acordei de manhã morrendo de medo, um pavor. E, aliás, na síndrome